Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é a Adri. Hoje iremos gravar uma playlist temática a pedido também do povo, né, da galera. O tema chama Halloween Songs. E pra não jogarem culpa em mim, na galera, a playlist foi montada usando duas listas aqui na internet, numa da Billboard e outra da Time Out. Com música de Halloween Songs, que são o quê? São aquelas associadas a algum tema meio sombrio, alguma coisa meio sobrenatural. Muitas vezes trilhas sonoras de filmes de terror também. Não precisam ser músicas exatamente assustadoras. Apesar de algumas serem. E pra vocês que já devem ter notado, a gente abriu essa playlist e tá tocando aí de fundo uma música mega conhecida, bem associada a esse tema. A música é o Ghostbusters, do Ray Parker Jr. É um clássico, né? Claro. Música tema do filme dos caça-fantasmas. Que, aliás, aproveitem esse cast pra fazerem a sua listinha de filmes para o Halloween, porque a data pede bons filmes. Que assustadores ou não, falando sobre fantasmas e monstros e coisas tensas. Mas o Ghostbusters todo mundo conhece, música de 84. Ela já ficou em top 1 na Billboard, olha aí, em 84, por 3 semanas. Já foi nomeada até o Oscar de melhor canção original. Só não ganhou, né? Uma pena. Mas tudo bem. Mas tudo bem, né? Mas vamos começar a nossa playlist pra valer, né, Audrey? A primeira música é Time Warp, da trilha sonora de The Rocky Horror Picture Show, que é um musical de 1975, um musical britânico, que foi baseado numa peça de teatro e parodia filmes de ficção científica, filmes de terror. Desde a década de 30, aqueles filmes mais os primórdios do cinema de terror, até os do início dos anos 70. E tem nomes como Tim Curry, tem a Susan Sarandon. É um filme icônico. Aliás, o Tim Curry com seu saltão é uma das coisas mais fantásticas desse filme. É verdade. É um filme que, assim, brinca com todos os clichêsões de terror. Ele é engraçado e meio assustador e é um bom filme. Por sinal, ele acabou de entrar na Netflix esse mês, então quem não conhece, assista. E uma refilmagem vai estrear na TV esse mês, se já não tiver estreado. Que é, assim, vai usar o roteiro original, mas vai ter a Laverne Cox, do Orange is the New Black. Vai ter a Victoria Justice, daquela série do Victorious da Nickelodeon, que eu meio que me envergonho de saber que ela existe. E o Tim Curry tá de volta, mas dessa vez fazendo um outro personagem. Então, assim, assistam o original, o remake tá aí também, e a música é muito boa, é uma música muito boa de dançar. Afinal de contas, vamos fazer o Time Warp de novo. Oh, yeah. Com vocês, Time Warp, da trilha sonora de The Rocky Horror Picture Show. Escutem aí. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. I remember doing the time warp, drinking those moments when the black death would hit me and the boys would be calling. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. It's just a jump to the left. With voyeuristic intention, well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can never be the same. Your face out on sensation, like you're under sedation. A próxima música é uma música que é sombria, tenebrosa. O clipe dele é estranho também. Os anos 70 como um todo foram estranhos, mas esse clipe levou essa parada para um nível acima. É. Puta merda. A música é o Supernature do Cerrone. Isso é uma música da década de 70, 1977. Ela tem uma balada disco, meio assim. E ele tem um tema meio sci-fi, porque a música fala de criaturas mutantes que foram criadas pelos homens, né, para matar a fome, só que essas criaturas mutantes se rebelaram contra essa humanidade e estão atacando os homens. E se vê esse clipe, ele começa tenebroso, ele já começa dentro de uma espécie de necrotério e tem umas criaturas com cabeças de porcos, elas vão se comovendo pelos cenários. Cara, que louco, que louco. É. Não, mas é uma música que vendeu pra caramba, já teve mais de 8 milhões de discos vendidos, cara. Imagina, vendendo bastante. É o terceiro álbum do Cerrone. O Cerrone ficou um cara muito famoso por causa dessa música, outras músicas também, né? Mas essa aqui botou bastante ele no estrelato mundial. Um cantor francês tá tacando músicas de disco mundialmente. Maneiro pra caramba. E essa música realmente ela tem esse tema de horror. Por causa dessa letra, essa melodia, até um pouco assim, meio disco, com um tom mais sombrio, com os momentos. Vale a pena ser escutado, na minha opinião. É uma boa música. Que eu gostei até. Surpreendentemente, eu não conhecia e achei legal pra caramba. Bom, mas enfim, Supernature do Cerrone. Escutem aí. É outra música esquisitíssima. Lotion, da banda Greenskeepers. Essa música é um tributo pro personagem Buffalo Bill do filme O Silêncio dos Inocentes. E assim, é uma música super fofa que fala sobre como ele olha pra uma pessoa e ela lembra ele de cozido, como queria usar o crânio como uma tigela. É o tipo de coisa que você coloca pra tocar na festa de Natal da sua família. Sombrio pra cara. E assim, a batida dela é tranquila, é uma música agradável de se ouvir. Mas a letra dela é muito do mal. Ah, é. Mas, tipo, extremamente do mal. Mas, assim, é um bom tributo. Ela foi feita bem pra dar esse estranhamento, mas, assim, é uma referência muito bem utilizada. Mas é tensa. Ainda assim, é muito tensa. Eu também não conhecia, achei nessa lista aqui, caramba. Você olha pela letra, realmente, é maluco, cara. Tributo estranho pra caramba, mas tudo bem, vai. Exatamente, mas é sobre isso que o Halloween é. Por mim, tá ok. Assim, eu sugiro, de verdade, quando vocês forem escutar essa música, leiam a letra com calma. Melhor, escutem a música primeiro, e se o inglês de vocês não for tão bom assim, se vocês não entenderem a letra plenamente, leiam a letra depois de escutar a música. Aí vocês tiram suas próprias conclusões, ok? Então, com vocês, Lotion, da banda Greenskeepers, e escutem aí. I'm looking down the hole, you're looking up at me. You're cold and tired, that is easy to see. Lower the rope to you, a bucket on the line. Your membrane will be soft and smooth, and your heart will be mine. It rubs the lotion on its skin, or as it gets the hose again. It rubs the lotion on its skin, as it gets the hose. Yeah. Yeah. Mark's cheek, and then I will go walking with my little dog, and then I'll bury you underneath a log. Próxima música é uma música legal, eu gosto. Até que é engraçada de uma certa forma. A música se chama Werewolves of London, do Warren Zevon. A letra é legal, né? Porque ele fala assim: o dia a dia de um lobisomem, mais ou menos isso, né? É um humor negro, né? Ele tem uma letra com um certo humor negro. Que é também, assim, um padrão recorrente das músicas que a gente tá colocando aqui, né? Um pouco de humor negro é sempre bem-vindo. Ele fala assim: outro dia eu tava vendo um lobisomem bebendo uma pinha colada e o seu cabelo era perfeito. Pô. Como assim, cara? Isso pode ser o começo de uma linda história de amor, na real. Mas essa música de 78, ela ficou num top 21, tá em 78. E depois ficou mais um top 40 por mais 6 semanas. É muito legal, viu? O pessoal gostou bastante dessa música, do Warren Zevon. Uma pena que o cantor já morreu, uma pena. Mas assim, ele tem outras músicas muito boas também. Eu acho que dessas aqui, né, do Halloween, eu acho que vai ser a mais lembrada dele. Então, vou deixar aqui tocando pra vocês, né? Warren Zevon, né? Werewolves of London, tá, galera? Escutem aí. I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand, walking through the streets of Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fook's, gonna get a big dish of beef chow mein. Ahoo, werewolves of London. Kitchen door, you better not let him in. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again. Ahoo, werewolves of London. A gent who ran amok in Kent, lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him, he'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. Ahoo, werewolves of London. Saw Lon Chaney walking with the Queen, doing the werewolves of London. saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's, and his hair was perfect. Que já dá bem a sugestão do plot de 90% dos filmes de terror que a gente conhece. Somebody's Watching Me, do Rockwell. Essa música é de 1974, que ela literalmente fala de alguém que está sendo perseguido, está sendo observado, está sendo vigiado. E a gente sabe que é assim que a maior parte dos filmes começa e nenhum deles termina bem. E, inclusive, essa música, ela é interessante porque ela tem participação de vários artistas da gravadora Motown, que foi responsável pelo lançamento dela. Inclusive, Michael Jackson, Jermaine Jackson, por aí vai. Então, assim, a música, ela chegou ao segundo lugar da Billboard em 84 e ficou no topo da lista das músicas do estilo R&B. Então, assim, ela fez bastante sucesso, só que essa música poderia muito bem estar na playlist One Hit Wonder porque foi o único grande sucesso do Rockwell. Depois ele fez algumas outras coisas que ficaram certo. Essa é a mais conhecida, o grande hit dele. E curioso, o Rockwell, por quê? Porque ele é filho do fundador da Motown, acredita? Só que ele gravou essa música sem o pai dele soubesse. Então, ele fica falando, não, eu cheguei nesse estrelato assim, sem o conhecimento do meu pai, mas só de uma música. Que pena que ele não se manteve, né? Pena que ele não se manteve muito, né? Ah, mas ela conseguiu fazer acontecer. E o clipe todo tem um monte de elementos de filmes de terror, casas mal assombradas, jogos de câmera, a coisa da perseguição, um monte de referências. Então, assim, inclusive referências a filmes como o famoso Psicose, certo? Então, assim, fica a sugestão, escutem a música, que ela tem uma batida muito legal, a voz do rock é muito bacana também, mas assistam o clipe dela, porque o clipe ficou muito bem feito. Então com vocês, Somebody's Watching Me, do Rockwell, escutem aí. Watching me. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone. A próxima música, ela é chamada Don't Fear the Reaper, do Blue Oyster Cult. Que o nome da banda já parece uma parada de filme de terror, né? É. Assim, curiosidades da banda. Ela é uma banda de rock da década de 70, 76, da mesma época do Pink Floyd, o Led Zeppelin, o Black Sabbath, o Deep Purple. Só que o foco das letras dessa banda é curioso. Eles são mais da literatura de horror e ficção, tipo Lovecraft, Edgar Allan Poe e o Stephen King. Pegam muito essas bases. Olha aí que legal. Então você vai pegar várias músicas aqui, né, de Halloween Songs. Tem várias do Blue Oyster Cult que você poderia achar também. Então a Don't Fear the Reaper talvez seja uma das mais conhecidas, mais famosas. Ela ficou em número 12 da Hot 100 da Billboard, por exemplo. E são letras sobre maldições, sobre monstros, sobre vampiros, etc, etc, etc. Então é interessante pela banda e pela essa música, pelo título dela, Don't Fear the Reaper. Não tenha medo do Reaper, né, do ceifador. Caramba. Falem por vocês mesmos. É, então. Eu tô de boa de não ter medo desse cara. Mas é uma música também muito boa. Eu gostei da batida. A letra também é curiosa. O Blue Oyster Cult tem um instrumental muito foda. Pois é. Eu gosto muito do instrumental deles. A banda tem umas músicas muito boas, mas acho que deles o que mais me chama atenção é o instrumental. É bem bacana. Sim. Mas preste atenção na letra de algumas músicas também. Você vai ver essa referência que eles põem bastante. Nerds de literaturas de horror ficção. Caramba, viu? Mas, enfim, né? Fiquem com essa música muito boa, Don't Fear the Reaper, do Blue Oyster Cult, tá galera? Escutem aí. Don't feel the reaper, not do the A música, eu imagino que seja uma velha conhecida de muita gente, que é Pet Sematary, da banda Ramones, que foi lançada em 1989, escrita para adaptação de filme de um livro de Stephen King de mesmo nome, do Cemitério de Animais, escrito errado pra caralho, mas ok. Cemitério Maldito, pode chamar assim. É, assim, o nome em inglês é Pet Sematary, porque é meio que um cemitério de animais. Ela foi composta, assim, bem rápido, né, porque a história foi mais ou menos essa. O Stephen King era um grande fã dos Ramones, e ele convidou a banda pra visitar ele enquanto eles estavam tocando na região em que ele morava, e durante a visita ele deu pro Didi Ramone uma cópia do livro, e ele foi pro porão. Aí uma hora depois ele apareceu com a letra da música, e assim, um pouco depois, o baterista falou que a atitude do Didi naquele dia, que mostrou que ele podia, tipo, conseguiria conquistar o plano dele de sair da banda e tentar uma carreira em hip hop, porque isso faz todo sentido, ok? Eu não sabia dessa história até agora. É maneiro, realmente. Mas aí ele, acabou que assim, a música foi composta rápido e ela fez bastante sucesso, apesar de ela não ter, a recepção da crítica não ter sido muito boa. Inclusive, ela ganhou uma framboesa de ouro na época em que ela saiu, como pior canção original de filme. O pessoal não entende a sutileza do Ramones. Porra, a maravilha do Ramones. Sério, os caras não se ajudam também, né? Mas tudo bem. Nem todo mundo tem um gosto adequado, mas deixa quieto. E acabou que Pet Sematary é provavelmente uma das músicas mais conhecidas dele. Até quem não conhece muito de Ramones já escutou, e é uma música com uma batida, a batida deles, é a cara deles, é uma música divertida, é uma música legal. E a referência que ela faz é muito interessante. Então, com vocês, Pet Sematary dos Ramones, escutem aí. Under the octopus with the steamboats, ancient goblins and warlords, come at the grand line making a sound. The smell of death is all around, and you're not when the cold wind blows. No one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And please cry out. Listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. A próxima música, ela é chamada Red Right Hand, do Nick Cave and the Bad Seeds. Música sombria pra caramba. A melodia, ela parece até normalzinha, mas o tom da voz do cantor, cara, ele põe nessa música, às vezes dá medo, sério, na boa. Ele fica falando assim, take a little walk to a country town, and go across the track, e sei lá, alguma coisa assim, velho. Põe uma entonação meio grave, e naquela coisa mais lentamente, ele tá narrando alguma coisa, que, pô, você olha a letra, a história, é sombrio esse negócio. Assim, rock alternativo, ainda mais, década de 90, mas é uma coisa legal, até que eu gosto. E assim, esse título do Red Right Hand, ele parece que ele pegou de uma frase de um livro do John Milton, né, Paraíso Perdido, e fala bastante, né, dessa figura aqui que ele não sabe se é um deus, se é uma figura lendária, o que que ele é um monstro, o que que ele faz, ele tem essa mão direita vermelha, realmente, ele pode gerar pesadelos das pessoas. Cara, é confuso esse negócio. Essa música mostra uma tendência que eu vejo em filmes de terror, inclusive. Se as pessoas passassem mais tempo fugindo dos monstros e menos tempo tentando entender o que que eles são, elas ficariam vivas mais tempo, não é? É, curiosidade, ele toca nos três filmes do Pânico, essa música. Aí, tá vendo? Tá vendo? Então, não é à toa que ela deve estar por aí. Ela tem até uma versão mixada no Pânico 2, que é maneiro pra caramba também, pô. Deve dar uma escutada aqui, eu acho que vale a pena. Mas aqui vamos tocar a original mesmo. Então, a Red Right Hand do Nick Cave and the Bad Seeds, tá bom, galera? Escutem aí. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as a ship. And crap, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. Self-respect, you feel like an insect, well, don't you worry, buddy, cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barrio and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand. Colocou até agora, mas eu acho que não poderia faltar quando a gente tá falando sobre Halloween e coisas assustadoras. Fear of the Dark, da eterna Iron Maiden. A letra dessa música, ela descreve também tudo quanto é tipo de clichê de filme de terror que você puder pensar. Você andando sozinho num lugar escuro, você escutando vozes, você olhando pra trás e não tendo ninguém lá. Então, assim, é todos os filmes de terror, algum elemento mais clichêzão tá incluído na letra. E com a qualidade que o Iron Maiden já, a gente já conhece, a gente já ama os caras por isso, certo? Então, assim, é uma música que acaba sendo muito divertida. É estranho falar isso, mas ela é muito divertida porque ela justamente remete a tudo isso que a gente adora sobre histórias de terror. Todas aquelas sensações, aquela paranoia de você olhar pra trás e sentir que tem alguma coisa te observando, mas não tem nada lá. Então, assim, eles conseguiram brincar com esses conceitos na letra e com um instrumental muito bom e a qualidade técnica que a gente já conhece. Então, assim, Fear of the Dark é também provavelmente uma das músicas mais conhecidas, até quem não é fanzaço de Iron Maiden. Já escutou essa música pelo menos uma vez na vida, né? Por favor. Eu acho ela muito divertida mesmo. Ela foi lançada em 1992, no álbum de mesmo nome, o último álbum do Bruce Dickinson, antes dele sair do Iron Maiden, teve pra cuidar da carreira solo, e ele voltou em 99, porque, né? Mas foi o último álbum antes dessa saída, certo? A música em si foi escrita pelo Steve Harris, né? Pelo baixista, e é a única canção do álbum que continua a ser tocada em todos os shows. E ela foi nomeada em 1994 para um Grammy, na categoria de melhor performance de metal, mas perdeu pro I Don't Wanna Change the World, do Ozzy Osbourne. Enfim, nem todo mundo fica feliz com isso. Vai deixar pra lá. Então, com vocês, Fear of the Dark, do Iron Maiden. Escutem aí. Thank you.

pra fechar a tri... Oh, meu Deus. É, vocês estão sentindo que algo de errado não está certo aqui. Vocês estão sentindo que tem alguma coisa faltando, certo? A gente guardou um melhor pro final. Vamos tocar aqui agora a música que veio do melhor álbum da história, vencedor de 8 Grammys em 1984, incluindo o álbum do ano. O álbum mais vendido de todos os tempos. Do grande cantor, o rei do pop, o rei do videoclipe, o grande cantor que a gente adora pra caramba. A música que iremos tocar aqui é o grande Thriller, do Michael Jackson. Que não tem um clipe, tem um fucking filme inteiro. É uma puta superprodução. É assim, é o cuidado que teve todo o roteiro do clipe, a fotografia, a coreografia, gente, esse clipe é genial. Uma música que é muito boa, então, tipo, a gente não pode negar que o Michael Jackson tava um nível acima, assim, ele era uma figura à parte, sabe? Algo que a gente nunca vai conseguir imitar. Eu, pessoalmente, acredito que nós não conseguiremos ter um segundo Michael Jackson, pelo menos tão cedo. Não mesmo, jamais. Não mesmo. E não tem nenhuma lista de Halloween songs que não tenha a música do Thriller, é sério. Eu já chequei. É lógico. A gente tá gravando esse cast pra pôr essa música de novo, cara. Ah, eu com certeza. A gente já fez uma playlist sobre Michael Jackson. Pois é, então. Mas assim, é tudo uma boa desculpa pra gente colocar mais músicas do Eterno Rei do Pop. Com certeza, com certeza. Bom, mas é isso, galera. Vamos acabar a nossa playlist de Halloween songs. Espero que vocês curtem o Dia das Bruxas aí, que tá chegando em breve. Tenham medo, se assustem ou não, sei lá. Não se esqueçam de olhar embaixo da cama, olhar nos armários antes de dormir, porque, né, a gente nunca sabe o que tá olhando lá. É, ou se divirtam escutando alguma dessas músicas. Bom, é isso. Sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter, manda e-mail, manda comentário, manda sugestão de playlist, a gente faz também. É isso. Manda dinheiro, porque a Adriele tem as contas pra pagar. Porra, eu também gostaria, né, mas tudo bem. Vamos lá. Mas é isso, terminamos essa playlist, então escutem aí Thriller, do Michael Jackson, tá bom, galera? Valeu e... beijos, tchau, tchau. Falou, escutem aí.